Eu sou Deus e vou cumprir com as minhas promessas. Irei fazer pra saber que eu sou Deus, sou fiel, tudo posso. E todo poder está em minhas mãos. Eu falei, jamais deixaria que um servo meu andasse pelo vale da sombra da morte, livraria do mal. Sou Deus que te guardo, eu sou fiel, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Eu mato, eu saro e faço viver, levanto humilhado, abato os filisteus. Faço promessas, cumpro promessas, aqui pra te abençoar, pra te renovar. Eu sou Cordeiro Santo, estou presente aqui. Sou a raiz de Davi, leão de Judá. Eu cumpro promessas, desfaço o laço do opressor. Uso a Moisés para dizer a Faraó: eu sou o que sou. Estou presente aqui pra te ajudar. Pedes o que queres, eu sou Jesus. Estou te ouvindo, levante a mão. Estou passando aqui, estou passando ali, estou passando lá, vim pra te abençoar. Se você quer, glória recebe, vitória recebe. As portas se abrem, as covas se fecham. Eu sou poderoso, eu sou Jesus. Estou aqui. Levante as mãos, comece a dar glória, receba a vitória. Ao sair daqui vai ser tudo diferente. Comece a sorrir, eu profetizo. Receba agora, receba agora, receba agora, receba agora, receba agora. Eu sou um todo poderoso e entro nesta causa. Eu sou o que mato, sou o que faço viver. Eu sou o que te levanto deste leito de hospital. Eu sou o que quebra as correntes e dou vitória ao meu povo. Eu sou Jesus e estou presente aqui neste lugar. Sinta Ele aí.